Diogo Donato. Sim, assumi que é ciúme, sim. Eu fico tão fora de mim. Tudo é ameaça pra tirar você de mim também. Tenho medo de ficar sem e perder quem me faz tão bem. Porém, você desabaixou.